Inicialmente o hotel Serra Tchala e a ponte fora do solo rimar inicialmente com o Pronorte. Passa nível 140, 140, chama Recife. 1251, Oceano 315. 1251, Oceano 6315. Obrigado, boa tarde. Boa. Linha e mantém o Olimpo 03 inicialmente. Condor Oceano 6213, logo atrás do B3 da Força Aérea, pronto no ponto de espera. A gente mantém um ponto de espera inicialmente, o Oceano 6213. 203 vai manter. Via Índia no ponto de espera da 10, torre 118, decimal meio, o ajuste 108, tem um bom voo, 6142. Pátio Índia 186, Mili 18 ajuste, muito obrigado. Da 3154, após a passagem do Airbus da Avianca, ingressa Juliette, portão 612. Copiado, após a Avianca, ingressa Juliette, portão 612, 3154. Luiz está presente, toma área de treinamento aqui no corredor forte, aguardando transferência. Bravo, Luiz. Bravo, Tchali fora do solo. Para 2733, está no hotel para fazer o convite com você. Gente, mantém a posição Olímpico 03. Hotel Serra Tchaya, Antônio Salvador? Liete, o posto era 2733. Positivo, indo ao Revaral, Fabio Pérez, retorna via corredor Interlagos, indo ao Revaral. Fabio Pérez, Interlagos, indo ao Revaral. O Bravo Quilis que não escuta. Próxima. Gente, mantendo a proa da treinamento, agora na minha transferência, eu nessa frequência ainda, ok? Sim, está passando a transferência, estou forte, vai dar transferência ao Quilis. O Olimpo 03, informa o tráfego antiaéreo 150, mil pés, setor nordeste, não interfere na sua decolagem. O Olimpo 03 tem livre decolagem, pista no zero, vento no 60 graus com 09 nós. Rotatória. Dá presente rotatória ainda, November Alpha. Escuta. Mantém a posição no hotel, aguardando transferência. Afirmativo, confirme a quantas milhas se encontra a localidade? 23 milhas? Sim, confirmando, é Cachoeira de São Félix? Afirmativo, eu posso falar do solo com prova rotatória inicialmente. Oceano 6213, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, Oceano 6213. Colhe. Olhei pro 03, decolado de Salvador 55, chama controle 120, décima 8, bom voo. Controle 208, ali pro 03. Bravo Kilo, que dá presente, transfere o controle 120, décima 8, bom voo. Bravo Kilo, Controle Salvador, muito boa tarde, Olimpo 03, decolado, vai interceptar a radial 120 se autorizada a 2.000 pés. Positivo, Olimpo 03, está autorizado a interceptar a radial e manter 2.000. Olimpo 03. Olimpo 03, intercepta, mantém 2.000, coordenará as próximas mudanças de altitude com o APT. Muito obrigado, até já. Até. Luke Luiz, que mais um Super Charlie 150 em voo do Litoral Norte, a 1.000 pés, visual e sempre na escuta, câmbio. Hotel Serra Charlie, aciona 0122 no transponder. Controle, bom, boa tarde, é Oceano 6326. Oceano 326, controle Salvador, está no nível 19060 milhas, vamos voar dona quando estiver pronto, 2.000 para aproximação ILS no ajuste 1018. Câmbio. Gente, tá, vai voar com proa de dona, desse. Oh, tá pronto pra voar, pra descer pra 2.000, 6326. Positivo, livre. Grato, descendo pra 2.000 pés, ajustado no 0 no 8, na proa de duna. Que mantém? Tá mantendo 500 pés, né? Estimativo, acende pra 1.000 pés e chama o controle 120.8, hotel Tia Tchari, inicialmente com pro norte. É, senhor, poderia informar o QNH, senhor? Estimativo, altímetro agora no 0 no 8, o hotel Charlie, informe o POB por gentileza. Vai manter a 300, senhor, inicialmente a proa ideal para o destino, já com 1.000 pés. Estimativo, confirme o POB? POB, 3 pessoas agora. Estimativo, chama o controle, 120.8. 120.8, grato, boa tarde, bom trabalho. De papapapa, hotel Sierra Charlie. Hotel Serra Charlie, o controle Salvador, qual é o seu estimado para pouso em Cachoeira? Estima mais 12 minutos, senhor, da próxima. Ok, controle está ciente, informe livrando a zona de controle. Ciente, Hotel Serra Charlie informará livrando a zona de controle. Oceaner 6142, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 6142. Helicóptero Hotel Serra Charlie, Transponder 0122. Transponder 0122, senhor. Gente, está presente ali, mantém a partir do hotel iniciando a abortiva, o 2733. Está livre o ingresso, o vento no 60 graus com 09. Reporte no, terminando, ok? Finalizando. Oceano 6142, informa que temos um cara da Força Aérea que irá fazer corrida com abortivo e ingressará na pista a partir do táxi do hotel, que irá aguardar na cabeceira devido à separação. Oceano 6123, decolado em Salvador 00, chama o controle no 120.8, bom voo. 208, obrigado e uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 6213, decolado na sua escuta. Oceano 6213, este é o controle Salvador, meu cordial. Está em contato, radar, passa 1.600 pés. Após 2.000, vou em Leda, Leda Bridge, subindo para o nível de cruzeiro 360. Câmbio. Brisado após 2.000 pés, a proa de Leda, depois de Leda, Leda Bridge, Oceano 6213, subindo para o 360. 8503 está livrando a zona de controle. Está ciente, Lima. Papa Romeu, Índia, Novembro, Alfa, Chamentor, frequência 1-1-8-6-12 para instruções, câmbio. 1862 instruções, câmbio, Índia, Novembro, Alfa. 02733, livrando agora, chama o solo 1219. Para 219. Torre, boa tarde, Índia, Novembro, Alfa, proa da rotatória, visual com o campo. Reporte curto final, pistão 7, Índia, Novembro, Alfa. Reportará curto final, 1-7, Índia, Novembro, Alfa. Oxalé 6142, tem livre decolagem, pistão 0, vento 160 graus, cono 0 nós. Livre decolagem, não na 0, Oxalé. 33, Alfa VDF, parte 1, Índia, vai chamar 3.0, 108. Salvador, boa, é o 4065 da Azul novamente, já tem nossa autorização? Firmo, tá pronto? Sempre. Autorizado Campinas, nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Leda, direto Bridge, a frequência do controle 120.8, aciona 5503. Afirmativo, autorizado então 4065 da Azul, Salvador Campinas, no nível 360. Decolar cabeceira 10, no perfil da Dael. Após Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo, Hotel Zulu 3, Kubla, Kudive e após conforme. Chama 208, controle Salvador e aciona 5503 no transponder, 4065. Correto, controle 1208, chama pronto no portão 09, 4065. Já está pronto, 4065. Autorizado, pushback, acionamento, chama táxi, no 4065. Autorizado, chamará para táxi, o 65 azul. Solo, Salvador, muito boa tarde, aqui é o táxi 5161, sem informação, Zulu, no gate 04, para autorização Brasília, nível 380. 380, Brasília, pronto, cópia, 5161. Pronto para cópia, senhor. Autorizado, Brasília, nível 380, via up Zulu 17, decolagem da 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. A frequência do controle 120.8, aciona 5437, TAN 3561. Sendo autorizado então Brasília nível 380 pela UP Zulu 17, decola da 10 com a primeira curva direita. Na saída da Arbor, Elefa, controle de saída com 120.8, transponda 5437, 3561. Protejamento correto, portão 04, chama pronto, TAN 3561. Formará pronto, 3561. Oceano 326, está autorizado aproximação ILF. Ciente, 6326 autorizado aproximação ILS. A linha autorizada, a linha decolar, pista no 0, vento 160 graus com 08 nós, força 02733. Em Novembro Alfa, livre pouso, pista 17, o vento 160 graus com 08 nós, em Novembro Alfa. Final 3 milhas 17, Índia Novembro Alfa. Livre pouso, pista no 7, o vento no 60 graus com 08 nós. Livre pouso no 7, Índia Novembro Alfa, grato. Salve Salvador, boa tarde, é o Papa Papa, Papa Tango 90. Afirmativo, a intenção é decolar frente para fechar o transponder. Papa Papa, Papa Tango November, na remota 3, posição 4, autorização para acionamento, já coordenado com o fiscal de faixa. Confirmando a aeronave da Trip, né? Afirmativo. Excelente acionamento na posição, reporta no corte. Reportará no corte, exato. Solo azul 4065, tem 118. 18, aguardo, estou no ambiente 3 horas e 50 minutos, alternando Ribeirão Preto para táxi. Utilizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 110, torre 1118, decimal meia, o ajuste 1098, azul 4065, bom voo. Parte 1 no Índia, pronto, chama 18, tomei, ajustado no 018, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho, azul 4065. 736, comando direita, farol vai reportar, farol está por. Estabilizando o localizador 6326. Anciente, em aproximação, reduz, achar que o trem chama a torre 1186. Ok, reduzindo, vai chamar a torre 1186-6326, grato pelo serviço. Boa. Torre Salvador, muito boa tarde. É o 6326 na final, tá a 2 milhas do externo. Já é mais travado, já é 6326, o último entrou no 018. Ainda não baixou, travou, 6326, ajuste no 018, reportaram baixar travado. Gente. Afirmativo, da presente transfere, chama o controle 120-8, força 2733. Para 208, grato. Afirmativo, estacionar para conselheiro, até a próxima Índia, novembro alfa. 2733. Força Aérea Brasileira, 2733, controle Salvador. 2733, decolou. Passou já o eixo 17, está mantendo o corredor a fé do 10. O ciente irá fazer um sobrevoo sobre a ilha de Taparica? Vou fazer treinamento de piloto lá, a 4510 na ilha de Taparica, depois regresso para a troca arremetida em Salvador. Positivo, a princípio vamos manter a altitude de 1000 pés, aguarde autorização para acender ao 45. Afirmativo, mantendo o 10. Eita, na linha do litoral, o mesmo se encontra nos corredores visuais, não interfere na sua aproximação. Ok, então visual com o mesmo, 6326, passando nossa posição de 3 horas agora. Sente, posto 3 horas. Tchau, hotel, desça para 4000. Salvador, muito boa tarde, o azul 4065, tá pronto, não põe espera da 10. Tá visual com o Fokker Sendel Chené na curta? Afirmo. Após a passagem do Fokker Sendel Chené, a Lima tem cabeceira no 0, azul 4065. Após a MK, a Lima tem azul 4065. Veleiro 2733, no litoral a 1000 pés. À esquerda, 11 milhas afastado, aeronave da Azul, passando 4800, em descida para 2000 pés, voando Duna para o ILS. Informação de tráfego para o Força Aérea 2733. 7-3-5, Azul 4462, para sua informação, aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, do litoral, mantendo 1000 pés rumo oeste, não irá interferir com a sua aproximação. Câmbio. Ok, ciente do Força Aérea Azul. Controle Salvador, gol 807, tem Azul. Gol no 807 é o controle, meu cordial, direto para 4000 com 1018 na bom. Bom, 4018, 807, hein? O Azul 4065 tem livre decolagem, pista no zero, vento no 40 graus com 0 mais. Livre decolagem, 4065. Nossa, ele é 4462. Vitor Thiago, até o desça para 3000. Não. Tá pronto para o feedback, acionamento no box 4, frente da Zulu, tá 3561. Meu cordial, acione identificação. Sim, Dalshan é a Avianca retaguarda, que vai para o portão 01, à sua direita, após a passagem do Fokker C, iniciando 04, chama táxi, no 3561. Após passagem da aeronave retaguarda que vai partir no 01, está autorizado, tá? 3561. Positivo, superou o tráfego, desça para, ou corrijo, suba para 2000 pés, 2733. 7-3-3, seguido para 2-10. Positivo, 4462 já superou o tráfego informado anteriormente. 4462. 3065, usando 4, decola, chama controle, 120, décima 8, bom voo. 208, uma boa tarde, obrigado. Salvador, Oceané 6314, boa tarde, descendo ao nível 150. Oceano 6314, controle, meu cordial, ajuste agora no 08, via chegada à mar e desça para 2000. Descendo 2000, via chegada à mar, 1018, Oceané 6314, cordial. Azul 4462, passa a Duna, intercepta o localizador em aproximação para pouso, vamos reduzir, checar o trem, chama a torre, 1186, 4462. 1864462. Boa. Boa. Rodrigo Salvador, muito boa tarde, 4065 da Azul, cruzando 2 mil pés nesse escudo. Azul 4065, controle, contato, radar, curva direita, voo Leda, após Leda, bridge, câmbio. Leda, bridge, 4065 da Azul. Espera 2736, preciso manter 2 mil pés, já está próximo que é a Vera Cruz. Qual setor da Elis Taparim que atrapalha menos você, para a gente subir para 045? A Whisky de Vera Cruz. Sim, eu mantenho Whisky de Vera Cruz, então por enquanto é 2 mil ainda. No máximo 30 segundos na proa e 2 mil, e posteriormente será autorizado o 45. Eu vou bater 2 mil, está aguardando. Vitor Thiago, até o desça para 2 mil, livre ILS. 2 mil, autorizado ILS, de ouvir para o 733, agora sim, suba para o 45. 3045. O 1807 sem restrições até 2000. 2807. autorizado. Era brasileiro 2733, pode efetuar o voo no nível 045, aí na ponte do funil. Sim, aqui, você não desceu pela proximidade da ponte do funil. Charlie Hotel, Duna, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1186, Vitor Charlie Hotel. Eu também, muito obrigado, amigo. Serviço é pra você, tudo de bom. Boa. Boa tarde, do Papa Tango, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, continua aproximação, reporte marcador externo, altímetro 1018. Reporte baixar travado, marcador externo. Parcelar, Vitor Charlie Hotel. Azul 4462, no solo 18, direito, 121, decimal 9. 4-4, meu Deus. Alô? Gente, achando 0-1-1-7. Gente, negativo o recebimento. Exato, uma boa tarde. Gente, Papa Tango, November. Salvador, vou... 1396, da Zulu. Rolo 396, controle via mar e desça para 5.018, 396. Via mar e 1.018.96. Plano externo bastante travado, o Vitor Charlie Hotel solicita a presente modificação e base à direita da 17. O Yankee Oscar Oscar, o Torre Salvador? Solo Salvador, Azul 4462, livrou a pista. Azul 4462, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, portão 03.